Aí, escrivão, como é que é o nome do sujeitinho na sala do lado aí? Pedro. Qual que é a idade desse cara aí? Olha, o pessoal que trouxe esse cara aí, né? Que eles estavam fazendo uma ronda de rotina. Sim. E parece que estavam junto com aquele bando e tal, com aquele esquema de som de preto, aquele papo de rap, de rap, sabe como que é? Coisa de marginal e tal. Aí a gente ganhou, né? É o único jeito. Qual a cor do cara? Ah, a cor, adivinha que cor que é? Preto, só podia ser preto. Preto, mas não, vai ser preto aí, ó. Mas não, ó, aí. Cala a boca, neguinho, cala a boca você aí, neguinho, qual é que é? O momento aí, eu sou advogado do rapaz. E daí, advogado preto aqui não tem vez, cara. Advogado preto vai ter que esperar, você vai ter que esperar. Espere você, policial. Eu vou te falar um pouco da real. Nem todo negro é marginal. Quem você pensa que é? Agredindo a todos como quiser. Sua farda não lhe dá o direito de fazer da lei um objeto do seu prazer. Tudo que acontece de errado sempre o negro é que é o culpado. Estou saturado de ouvir dizer que o negro nasceu para sofrer. Temos o direito sagrado ser respeitados e não dever ser discriminados. Essa pergunta já foi feita, agora eu espero uma resposta perfeita. Você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, teria por ele essa mesma adoração? Ou faria parte da sua discriminação? Seria chamado neguinho ou negão, do mesmo modo que ofende ao meu irmão, que só tem a pele branca na palma da mão. Tenho que mostrar o meu valor, minha honra está em jogo, meu senhor. É, irmão, você vê esse quadro tão famoso? Jesus, cabelos lisos, pele clara e olhos azuis. Será que se ele fosse assim como eu e você, pele escura e cabelo crespo, ele seria amado por todos aqueles que creem nesse mito? Massacrado, humilhado, o negro nessa terra já foi muito maltratado. Falsa injustiça mal interpretada, quando falam de mim dizem que eu sou da pesada. Apenas porque sou diferente. Mas diferente por quê? Isso não é coerente. Eu luto a cada dia pra aumentar o meu saber, sabendo que obstáculos vão aparecer nas ruas. Os processos são em vão. Na TV então, assim minha imaginação. A mídia nos traz notícias banais e esses jornais nos mentem demais, nos são desleais, tiram nossa paz. Então uma resposta urgente se faz. Você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor. Tentou manter nossa gente enganada, na verdade isolada, totalmente afastada, com a desculpa esfarrapada de uma tal leária tão proclamada, mas que para nós não serviu para nada. Mas que nada, nossa história por nós mesmos será resgatada. Pesquisas recentes indicam o continente africano como berço da civilização. Segundo esses mesmos estudos, fica implícita a verdade científica de que Jesus Cristo, tendo nascido em Belém da Judéia, um anexo à África Setentrional, era um homem de pele morena. Negro! Negro! Você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, você teria por ele esse mesmo amor? Se Jesus fosse um homem de cor, teria por ele essa mesma adoração? Ou faria parte da sua discriminação? Será difícil pra você aceitar o fato do negro da sua cor se orgulhar, desmistificando o mito, sabendo quanto nosso povo é bonito, sentindo o prazer de ser da África, nossa terra matriz, razão que faz nossa gente tão contente, tão feliz, filhos da terra mais pura do mundo. Agora eu te peço, irmão, me ouça um segundo. Negro, preto e até mesmo de cor, o que vale é nos darmos valor, armando-nos cada vez mais de cultura, aplicando aos racistas a verdade mais triste e dura. Mesmo que você se julgue melhor, por tudo que passa ainda sou igual. Tão bom quanto você, o que ainda é pior é que você não pode me fazer.